É porque ele está preocupado com o hit do ano. Quem que tá cantando, quem é o DJ? Quem deixou de fazer, quem que não fez? É que eu só tô preocupado, meu mano. É que o parceiro, ele tá devendo. Se não pagar, tá tirando. É o que ele está dizendo. Mas o pai já tem nem o que comer. Pra querer ver? É o que cê se pergunta, né, filha da puta? Por que não carregou nas costas o peso da labuta? Nunca teve uma irmã tirada de puta por usar roupa curta. Entende, truta, esse é o peso da luta. Esse é o peso da luta. Filha da puta da risada enquanto o gueto chora. Filha da puta chora enquanto o gueto da risada. E se o Bela explode, conta forte a festa na quebrada. E pros amigos que é desfalque ficou na memória. Acostumado com o gosto de uma vida amarga. Uma harmonia nova, toda bomba que estoura. E pro governo que não ajuda e a conta retrasa. Não tem lazer, não tem cultura e nem um hospital da hora. A gente cresce sendo um alvo de opressão e raiva. A gente trampa pra caralho em troca de esmola. A gente só ganha atenção quando é na tela, do da tela no pau. Cantando funk ou jogando bola. Vocês de graça pra favela, o prato de desgraça. Cês é o câncer que destrói a fauna e a flora. Vocês tão vendendo o Brasil pra chupar pau do tio Sam. Agora o Monez on the table se foca com os dólar. O Trump é pau no c... O Bolsonaro é pau no c... Nós é a maioria. Eu quero ver bater de frente, o Brasil tá de pé. Os índios tá com raiva e a favela tá formada. E é um elo na corrente, então vai preta. Avisa que é o funk. Nunca imaginei que eu ia chegar onde eu cheguei, que ia ajudar quem me desmereceu. Mas a vida passa, a gente vai ficando velho. Inteligência é ter paciência e saber perdoar. E eu ainda vejo um mundo melhor, sem ter fome, ninguém na pior. Fé no pai, eu ainda vou ver a favela tirando uma onda. Não tem flagrante porque a fumaça já subiu pra cuca. Não paga de biruta, se mosca nós te pega na curva. Pé no frio, ajuda quem tem que ajudar. Falsidade jamais, nosso bonde é raiz. E é paz e progresso pra todos demais. Que na banca soma, acende uma bomba. Vai pra luta que a luta há de prosperar. Brinda a alma, o sistema não vai aguentar. Inteligentemente é ruim de aturar. Inteligentemente é ruim de aturar. Inteligentemente é ruim de aturar. Inteligentemente é a GR6. O menino tava no problema. Inimigo, ódio do sistema. Jogada magia do mundo. E pra mídia gerou mais um assunto. Enquanto uns conta, outros rala pra ter o que comer. Enquanto uns curte, outros luta pra sobreviver. Ele só quer se jogar daqui, viver mais feliz. Acordar e ter motivo de sorrir. Ó Deus, conversa comigo um pouco. Confunde o sábio com os loucos. E dá uma chance de uma vida melhor pra aqueles que estão na pior. Com menos preconceito e mais filantropia. Com menos vaidade e mais sabedoria. Que o sentimento frio, a barriga vazia, se transforma em mesa farta, quem sonha um dia. Correr lá no parque, não dá viatura. Grita bem mais alto, não há ditadura. Agora cês podem vir me prender. Eu sei que dei motivo pra vocês. Eu tô traficando minhas letras. Tô municiado de papo e caneta. Prestes a assinar o 57. Porque tomei de assalto TV, rádio e internet. Tô traficando minhas letras. Tô municiado de papel e caneta. Prestes a assinar o 57. Porque tomei de assalto TV, rádio e internet. É o funk. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. de madeira, lama, palafita. Me recusei todo momento ser coadjuvante. Pra quem é fraco, a vida é dura, eu sou protagonista. Ignorei o vento, não baixei o meu semblante. O crime tentou seduzir, porém não conseguiu. Tomei em quadros abusivos por causa da cor. Meu pai me viu como uma dor, tomou dor e o sumiu. E o fardo mais pesado, minha veia que carregou. Hoje é na veira, robôzão e os boot bonitão. E o bobo tá valendo bem pra lá de um barão. É clave na dedeiro, pigente com o cifrão. E os gozão é desaforo pros cuzão. Tão esquecendo de Deus, que é nosso bem maior. Mas ele não nos esqueceu. Vai voltar e a cobrança é sem dó. Tão esquecendo de Deus, que é nosso bem maior. Mas ele não nos esqueceu. Vai voltar e a cobrança é sem dó. Eles falou que preto e dinheiro não combinava. Eu vou provar o contrário nas minhas palavras. O que o preto não combina é com a madrugada. Porque se os polícia pega é a mesma palhaçada. O giroflex da sirene não me assusta em nada. Porque a loira tá no toque e é habilitada. Exemplo de superação inspira nos quebrada. A da melhora pra coroa, mas sem dar mancada. A da melhora pra coroa, mas sem dar mancada. Pra dar melhora pra coroa. Pode puxar na capivara que não vai dar nada. Pode puxar na capivara. Joga no peito a cobrança de ser favelado. De andar com o vidro baixo e eles vim parando. É que se pá, chegou a época dos PL safado. Prometer pra minha favela o hospital do ano. Joga na cara da madame, manda ela descer. Sua opinião que ele também foi ser trabalhador. É que se pá, entregou currículo e o filho do boyzão mandou ele meter macho. Só por ser pobre e favelado. Eu sou mais uma voz periférica da comunidade. Não me inspirei no Bolsonaro e nem do tal Haddad. Pra favela os popstar é o raridade pá. O neguinho do cachete e o mestre do parque. Olha o tormento, é um tapa na cara. Por causa ideia, vergonha pra mídia. Tem que colocar fé pros favelados vencer. Povo preto no poder, cê entende minha brisa. Olha o tormento, é um tapa na cara. Por causa ideia, vergonha pra mídia. Tem que colocar fé pros favelados vencer. Povo preto no poder, cê entende minha brisa. La la la la la la la. Avisa que é o funk. La la la la la la la la la la. Yala yala yala yala ya. Yala yala yala yala yala ya. Só imagina se nesse exato momento eu tivesse com o cavalo jogando a peça pra cima. Ou então se eu tivesse pulando seu muro, roubando toda a sua joia, rendendo sua família. E se na hora que você parasse o carro no farol, era a brecha que o delinquente queria. E se eu deixasse de lado a pipi o cerol, abrisse uma loja de droga, montasse várias franquias. Lixo esse sistema que é feito de pilantra. Só de pensar no governo o ódio me dá tédio. Eles exigem que você grite só pra ter dor de garganta. E depois ele quer te vender o remédio. Imaginar eu trocando tiro com a polícia. Imaginar eu passando no plantão das seis. Sorte que o funk veio com tudo na minha vida. E hoje o VG tá aqui cantando pra vocês. Imaginar eu vendendo droga na lojinha. Imaginaram só que não foi dessa vez. Uma vez a favela, o funk tá mudando vidas. E hoje o elenco lança hit pra vocês. Lá lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Ala yala yala yala yala ya. Ala yala yala yala ya. Ala yala yala yala yala ya. Ala yala yala yala ya. DJ Pereira. Ala yala ya. DJ Pedro. Ala yala ya. Murilo LT. DJ W. Já não sei mais o que vai ser daqui pra frente. Se as coisas melhoram, a intenção é piorar. Bagulho é louco, os caras que tão lá de frente. Não liga pra gente, raça do caralho. Favela pede paz, cultura e muito mais. Manchetes e jornais, fala nada com nada. Se eles não faz, nós faz. Juntos somos capaz, só peça ao nosso pai. Olhar pelas quebradas. A plebada quer ver o gueto se destruir. Tu ainda não se ligou que isso é uma cilada. Nós estamos no mesmo mama, não no mesmo barco. Filha da puta, tão de atinoba, cafurada. E se o mar fica revolta, é nós que afunda. E muitas vezes nós tem culpa nessa palhaçada. Não vem de voto, é você que aperta a una. E nada muda na cúpula e também lá na quebrada. Cantei pra favela sorrir. Chorei, pois nunca mudou nada. Lutei pro futuro fluir, pros que querem meu fim é só pular na bala. Cantei pra favela sorrir, chorei, pois nunca mudou nada. Lutei pro futuro fluir, pros que querem meu fim é só pular na bala. Foi lá no Vila Ética que a guerra começou. Vi minha mãe chorando e orando. Sei um dia meu Deus ilumina o bom menino, senão eu vou ver meu filho lá na boca traficando. Sei que foi difícil, não tá fácil, mãe. O sistema, a grana do trabalhador consome. Mas Deus ouviu minhas orações e provou pra senhora ver que criou um filho homem. Dona Val, não precisa esquentar a cabeça. Sou seu filho, salva a vida, seu verdadeiro fiel. Se pensou um dia no aborto, esqueça que eu sou um anjo que Deus enviou do céu. E todas as vezes que pensei um dia em fazer merda na vida quando era uma derrota. E todas as vezes que cheirei cocaína de lembrar da coroinha, uma louqueira até chora. Mas às vezes a vida ensina, um susto é um pilantra que dá um tiro nas costas. E às vezes tem uns que aprende, eu aprendi muito na vida, quem sabe MC estoura. Tô eu pro país de Lamborghini, quem diria tudo que eu sempre quis. Minha mãe é dama e linda e fina, e o barraco é uma casa chique. Hoje o choro é de felicidade, com certeza. Quem desmerecia no passado me humilhava. Hoje chora e vê que eu venci na vida e que virei um favelado chique. O meu pé no chão vem da minha pobreza. Obrigado, meu Deus, a favela venceu. Obrigado, meu Deus, a favela venceu. Obrigado, meu Deus, a favela venceu. Isso é hit do ano, gratidão. É porque ele está preocupado com o hit do ano. Quem que tá cantando, quem é o DJ? Quem deixou de fazer, quem que não fez? É que eu só tô preocupado, meu mano. É que o parceiro, ele tá devendo. Se não paga, tá tirando. É o que ele está dizendo. Mas o pai já tem nem o que comer. Pra querer ver. É o que você se pergunta, né, filha da puta? Porque não carregou nas costas o peso da labuta. Nunca teve uma irmã tirada de